That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Omelete Nights, programa da família brasileira começando mais uma vez. Eu acho que eu nem vou. Como se não precisasse de mais motivo pro cara não escutar, né? O não, podcast. Como se precisasse. Não, comece já justo o seu fone de ouvido, né? Porque é bom. Começa bem não, no alto. Como se precisasse de outra vinheta, né? O microfone, eu tô aprendendo, ó. Falei longe aqui, ó. Certeza que o cara... Omelete Nights, o programa da família brasileira! Você tá falando igual os caras do Mundo Canibal, eu né? Ia falar isso agora. Tem os caras do Mundo Canibal, eu gosto muito deles. A gente podia chamar um de eles pra vir aqui, né? Eu acho que eles vêm aí, tão com uma... Tem alguma coisa, tá rolando alguma coisa, o comercial. Ah, é verdade. Comercial, tá trabalhando? O comercial tá trabalhando. Queria pedir então pro comercial vender o Omelete Nights, porque eu tô precisando de dinheiro, eu, tipo, eu agradeço. Você tá precisando de dinheiro, sabe o que você podia fazer? Você podia entrar numa academia de geixas. Pra você que tá escutando agora, a Dani veio com um vestuário muito bonito aqui pra gravar esse Omelete Nights. Vocês estão muito equivocados. Tá não, calça. Explica pra gente como, o que é isso aí, é um xale com manga, não existe isso. Você, como é que você, quem que você conseguiu pra costurar um xale com manga? Mas é assim... Dani, olha, explica pra pessoa que tá... Eu vou explicar a minha roupa hoje, tá? Eu estou de alpargatas... Quer que eu fale a marca? É um alpargatas Alpargatas estampada. Da PEC, do Pac-Man, caso você não tenha percebido, é do videogame. Ah, tá? Ai, que nerd. Porque eu sou muito fina. Aí eu estou... Eu sou muito nerd. Muito adulto. Aí eu estou com uma calça legging preta hot pant da hot American pant. Apparel. Apparel. E ela tá? Vai até. E ela eu cobre estou. Até os mamilos porque é. A calça cobre o mamilo. É tipo porque um macacão. Porque é uma hot pant, meu amor. Ela vai até em cima. Ela é centropeito, né? Ela vai até abaixo do sutiã. Aí eu estou com cropped. Sem mangas. Tipo uma. Cinza. Tipo uma camiseta. É uma camiseta. Pequena. Isso. Muito. Também da American Apparel. Tá? E aí por cima disso tudo que é pra dar o toque refinado ao look, eu estou com um kimono. Azul, de franjas, com estampa de cachorrinhos de bigode. Chapéu e óculos. Chapéu e óculos. E bigode, chapéu e óculos. Ele tem bigode, chapéu e óculos, esse cachorro. Muito bem, parece que foi na 25, né? 20, fez a rapa lá na 25, comprou tudo. Foi em cada loja comprou um item e misturou, né? E acho que tá arrasando, é isso? Eu estou arrasando. Você tá arrasando. Eu não apertou acho o shuffle eu estou no armário arrasando. E veio, tipo, três roupas, entendeu? Assim. Eu estou arrasando. O shuffle do armário, é isso. Vocês não sabem de nada. Aí eu cheguei aqui, estão falando que eu tô fazendo curso pra geisha. Por causa, sim. Esse por causa aí. Do meu kimono maravilhoso. Mas tem um monte de coisa que dá pra aprender no curso de geisha. Um monte de coisa importante. Como servir, como... Daniele Taranha jamais passaria no, na Loucademia de Geishas. Porque você não tem bons modos, Dani. Eu não tenho. Precisa eu finjo que eu tenho, na verdade. Tem que saber dançar também. Não, então, dançar eu aprendi sei. A dançar. Dançar eu sei. Eu não sei servir, eu sou péssima pra essas coisas. Eu não sei andar do jeito que elas andam, assim, meio pombinho, sabe? Uhum. Não sei, meio eu pinguim. Eu acho que elas têm que ter alguma coisa travada ali. Ela tem que ficar segurando um cartão de crédito na bunda, assim, ó. É isso aí. Ah, é, eu achei que, é que fosse um lápis. Eu acho que cartão de crédito deve ser... Deve ser um hashi. É um hashi. Tem que ser um hashi. Tem que ser um hashi. Elas um hashi. Andam daquele jeito que você trava, que escorregam, né? Não é daquele de madeira que gruda, sabe? É, o hashi do Star Wars, cara. É. Tem aquele hashi do Star Wars. Puta, cara, você quer ver... A casa inteira fica com shoio. É difícil. Nossa, de segurar. É, de plástico, é difícil, né? De segurar, né? É bonito, caralho, né? Pô, é bonito. Uhum. Mas pega o treco e faz o peixe. Faz... É muito mais complicado. É muito bom, mais primeiro difícil. Que eu não uso hashi pra comer essas coisas. Você, né? É daquelas que chega no restaurante japonês e pede garfo. Lógico. Galfo. Eu não sou obrigada, né? A comer de palito. Tá vendo? É uma coisa que você aprenderia no curso de geisha. Ah, aprenderia. E eu chegou falando, dá um talher pra gente ler. Talher, de verdade, não essa merda de madeira. A minha tia casou com um japonês, então eu tenho primos mestiços e tal. E aí, sempre quando tem esses almoços de família, final de ano, essas coisas, essa parte da família faz comida japonesa. Isso desde sempre. E desde sempre, eu nunca me acostumei a comer com palitinho. Então, eu já tentei, meu tio me ensinou e... Não rolou, entendeu? Entendi. Então eu desencanei, eu falei, não, me dá um garfo e faca. Eu vou comer esse negócio com garfo e faca, que é o que eu sei fazer. Male ainda, né? Porque eu não sei trocar. Porque a pessoa vai cortar a carne, troca de mão, né? Sim. Não, mas esse negócio de trocar de mão aí tá muito ultrapassado também, né? Tanta coisa pra gente se preocupar, vai ficar se preocupando com trocar de mão o talher? Eu não troco de mão porque eu não consigo, eu não tenho... A minha mão esquerda é muito burra. Mas não faz diferença nenhuma, na real. Não faz diferença. Se você é ambidestro, se você consegue cortar com a mão esquerda, por que, que você vai trocar? Exato, então. Só pela frescura do trocar. É. Da etiqueta. Né? Exatamente. É, então, eu acho esse negócio de etiqueta que eu acho que tem limite, né? Olha, a etiqueta tá ultrapassada, especialmente agora que o mundo tá acabando, que a água já se foi, entendeu? Que 2015 é o último ano de São Paulo. Etiqueta é a última coisa que você tem que se preocupar no momento. Falando em etiqueta e os shorts do Anderson Silva... Era isso que eu ia falar. Né? Eu passei a luta inteira... concentrada na etiqueta pra fora dos shorts, tentando enfiar o dedo no rego dele pra pôr pra dentro o negócio. Eu acho que o cara... Eu não consegui lá, nem prestar cara, atenção. O Nick outro Dias. Cara, na luta, ele perdeu a luta porque ele ficou também... Ele queria dar a volta no Anderson Silva pra enfiar ele como quem não quer nada, resolver o problema... É. E aí fala, agora sim a gente luta. Não tem condição. Sem contar que ele usa os shorts dois números abaixo, né? Aí, pô, fica ridículo, né? Porque ele... Tudo bem, ele é seco, mas ele tem aquela bainha que fica pra cima do short, assim. Assim, é. Caramba, não, né? Não, sem contar que ele usa um copinho plástico pra segurar o saco, né? Pra proteger o... É, um protetor, tem que usar, né? É, copinho plástico. Só que o copinho plástico do Anderson Silva é uma jarra, uma garrafa térmica. A hora que ele sobe com aquele short colado, com aquela garrafa térmica, ali eu já desistia da luta. Eu falei, eu não vou ficar aqui, não. Pô, eu tava preocupado que eu assisti num bar lá em Los Angeles e eu tava bem preocupado. Falei, puta merda, vai todo mundo torcer pro outro cara, né? E aí, fudeu. Porque, como é que eu vou? Vou ter que ficar quieto aqui, essa porra. Mas não, cara, o Anderson Silva, na hora que apareceu, a hora que o Chris Dias entrou lá... Nick. Chris Dias. Nick. É o Chris Dias. É o Chris Dias, trabalha no Facebook, agora ele tá no UFC. No Facebook. É. Ele subiu lá no... Não, Nick Minaj, Chris Dias. Tá bom. Na hora que o Chris Dias subiu lá, ele... Imagina o Chris Dias lutando no UFC agora. Primeira coisa vem à minha cabeça, meu Deus. A galera curtiu, aplaudiram e tal, mas eu falei, pô, mano, tudo bem, né? Mas na hora que o Anderson Silva entrou, a galera foi a loucura, cara. Tipo, eles respeitam o cara, sabe? Eu curti, assim. Eu fiquei pensando depois, assim, tipo, ele ganhou a luta não foi muito legal, tipo, foi, né, meio lenta e tal, afinal o cara quebrou a perna no meio, não tem interessa. Um ano. Mas mesmo assim, não ele deu um chute ali, cara, você nem viu, né? Você nem consegue ver direito, vários. O cara é rápido demais. Não é uma luta que a gente normalmente vê o Anderson Silva fazer, que ele sempre tem aquelas gracinhas, quem fez a graça foi foi o Chris Dias. Mas o... Tipo, eu acho que daqui a pouco, sei lá, o Anderson vai ter mais umas duas lutas, ele vai disputar o cinturão e eu acho que ele vai aposentar, cara. O UFC podia fazer isso, aposentar o Spider, sabe? Deixar ele como o primeiro cara que tem um cinturão honorário. Isso ia ser foda. Isso ia ser legal. Espero que isso aconteça esse ano. É que ainda tem dinheiro pra fazer com o cara, né, meu? Mas ele tem 39 anos, é isso que é foda, ele já é muito velho. Mas ainda tem dinheiro pra fazer com o cara. Imagina, deve ser ainda devem ser as lutas que mais fazem dinheiro pro UFC. Com certeza, com certeza. Essa luta aí... Caralho, quanto dinheiro não fez? Imagina não quanto tá lotado o bagulho? Imagina quanto não vai fazer a próxima. O Foreman, quando ele voltou a lutar, acho que ele tinha o quê? Uns 45, né? Ele tinha quase 50 o anos. George Foreman? É. Aquele do grill. Ele era lutador antes. Ele fazia já antes dele virar cozinheiro, ele era lutador. Ah, tá. Quando ele voltou, que ele tava gigantesco, que ele lutou com Maguila, não sei o quê, acho que ele tinha já uns 45, assim. É. Mas o George Foreman, ele fez o grill antes? Durante ou depois? Ele fez o grill depois. Depois. O que o Anderson Silva poderia fazer depois que se aposentasse? O grill já tem um George Foreman, não pode o Anderson Silva pode virar dublador depois que ele se aposentar. Pode ser. É, ele dublou, né? Ele dublou já. O personagem aí já. Sim, ele tem uma voz queijo, característica. É ele dublou um queijo. Não era um queijo? Queijo brie? Queijo provolone. Ele é um queijo provolone numa animação aí. Ele é um queijo provolone. Ele é um queijo provolone, né? Tudo bem. Ele já foi garoto propaganda de um monte de coisa. Estrelou clipe com a Marisa Monte. Vai virar ator. Vai virar ator. Ele pode virar ator mesmo. Ele tava aí sondado pra participar do filme do Ronaldo, não sei o quê. Esses caras tudo podiam ir pra Hollywood. Vai pra Hollywood, vira dublador com essa voz linda que ele tem. Ele ia ficar de boa como travesti. Aí, ó. Tipo Vera Verão, né? É. Acho que tinha que voltar com a Praça é Nossa, Old School. E aí colocar Vera Verão no caso. Anderson Silva é um cara que podia ir pra Academia de Gueixa também. Ele ia ter estilo. Ele ia ter estilo, porque ele já faz umas coisas meio de dança, né? Ele fica passando a mão na cara, assim, tipo, coreografia do Vogue, né? Um negócio que ele faz, assim. É, cara, eu acho que parece mosca, assim, a coreografia da mosca. Aquilo é o... Como é que chama? Cati? Cati? É isso que chama? Catinguele. O que que é? Aquele negócio de tirar a mosca da frente da cara, assim, né? Não, que ele faz. A mosca faz isso. A mosca fica limpando a cara. Ah, ela fica limpando o olho, assim, né? Ela fica limpando o olho, assim. É. E ele limpa a cara dele, ele limpa o golpe igual a mosca limpa o olho. Cara, eu vi um negócio ontem no Super Bowl que eu lembrei de você na hora sobre micróbios e germes. O quarterback do Patriots é o Tom Brady, marido da Gisele Bündchen. Uhum. Toda vez que ele vai pegar a bola pra lançar, tipo, independente do que está acontecendo no jogo, ele dá uma lambida na mão assim, ó. Muito, velho. Muito. Mas e aí, jogar isso, cara. Eu falei, meu Deus, se o Érico vê um negócio desse. Ele lambe a mão assim, ó. E pega a bola que tava no chão naquele momento, na mão, na luva de todos os jogadores que passaram. E ele pega, lambe tchum, e lança. E aí vai, lambe de novo e lança. Falei, puta merda. Por falar em Super Bowl, eu tava assistindo ontem porque eu queria ver a Katy Perry, né? E eu não entendi, porque, assim, na minha cabeça, a Katy Perry ia cantar no intervalo do Super Bowl. Ela cantou. Só que teve 75 mil intervalos antes do show da Katy Perry, mais 215 depois. Ah, você achava que era um intervalo? Eu achei que era tipo jogo de futebol, porque eu nunca vi um jogo de futebol americano na vida. Então eu achei que tipo eles jogavam, sei lá, X tempos, aí parava, tinha um show e jogava mais X tempos. Mas foi isso. Só que eles jogam, param. Joga, para. Ah, tá. Joga, para. Eu falei, que merda é essa? Não tô entendendo nada. É, eu também fiquei assim nos primeiros, nas primeiras vezes que eu assisti. Mas aí é fácil, porque aí você descansa o tempo inteiro. Aí é fácil jogar esse jogo, não é? Não, é fácil. Não é difícil. Na verdade, tem o time de ataque joga, enquanto isso tem os caras da defesa que descansam no banco. Não é que o time inteiro tá em campo. Entendeu? É tipo, a questão do intervalo é tipo basquete. O basquete não são 4 quartos? Sim. E aí tem 2 quartos, aí tem um tempo e aí tem mais 2 quartos. Sei. O futebol americano é a mesma coisa. Tem 2, aí no meio desses 4 tem um intervalo. É, a metade do jogo é um intervalo maior. Exatamente, é esse intervalo. Ah. Agora, eles podem pedir tempo, cada um tem 3 tempos, cada time tem 3 tempos. Ah, vocês pediram todos os tempos. Não lembro se eles pediram todos, mas tem muito. Porque eu vi muito. E é um jogo intervalo. Muito parado. É um jogo muito parado. Nossa, você é vai. É um saco. É. Não, e tem jogador que não. Às vezes o cara nem participa. Ele participa na hora, tipo, kicker. Kicker aparece uma vez no jogo, 2 vezes. Não, não tem graça esse esporte. Não acaba nunca. Você gostou nunca da Katy Perry? Então. Caralho, ela parecia muito uma mulher dos Jogos Vorazes mesmo, quando apareceu ali. Posso falar? Ah, e tinha o Cena. O Cena tava com ela. Foi o Cena. Na verdade, já imaginou se ele aparece morto depois? Isso ia ser legal. Não ia. Não sei o que vocês estão falando. Não vi esse filme. pra variar. A Katy Perry, lógico, tudo foi muito perfeito, né? As músicas, coreografia, troca de roupa, cenário, tudo, enfim. O palco era foda. Palco, lógico que eles vão fazer tudo perfeito, porque não tem como não ser, porque americano, pra essas coisas, eles são foda mesmo. Só que eu achei que eram tudo, tipo, mini videoclipes, entendeu? Era tipo mini ceninhas. Eu não gosto quando você vai fazer um show de 15 minutos, no caso, elas foram 12, né? 12 alguma coisa, mas geralmente você tem 15 ali. E aí você faz, tipo, mini ceninhas. Eu gosto quando você consegue embalar uma coisa na outra e vai embalando entendeu? Uhum. Eu gostei, até agora, de todos os shows de Super Bowl que eu vi, eu gostei mais do da Madonna. A Katy Perry é muito boa. Não, a Katy Perry é cafona, mas faz parte cafona, do personagem. Mas exatamente, é parte do personagem. É parte ela do personagem. Ela tira sarro de coisa de menina e ela fica falando de sexo, fica falando de um monte de putaria. Aí agora, mas ela faz parecer que é super inocente, sim, é da hora. Agora, a Katy Perry lançou uma coisa muito importante, principalmente pra nós aqui que estamos perto do carnaval. O quê? Que é o quê? A fantasia de tubarão. Puta merda, aqueles tubarões. Primeiro que eu lembrei da sua tatuagem, na hora que... É, o tubarão. Resto tem tatuagem ótima de tubarão no braço. E você viu que o tubarão da esquerda, no caso, o da a direita da Katy Perry, ele não sabia a coreografia? Era maravilhoso. Ele não sabia porque o que tinha que fazer. Porque se você tá vestido de tubarão, você pode fazer qualquer movimento. Porque você é um tubarão. Velho, era você muito pode bizarro. Fazer qualquer... Porque você é um cara vestido de tubarão. Então você pode fazer qualquer coisa. Que era vai ser do feio. Caralho, entendeu? Era muito... Mas é agora, maravilhoso. E eu quero melhor, uma fantasia de tubarão. Mas a melhor fantasia do carnaval já saiu. Que eu vi aí no Twitter, retuitei. É a fantasia de Paulo Oliveira, saindo do quarto. Saindo do quarto. Vocês viram? Foi em Brasília que rolou essa mulher ainda. Paulo Oliveira. Perfeita, tá gostosa. Melhor fantasia. Tá gostosa, tá bonita. Calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Por que você não gostava dela? Eu achava ela... Ah, ela é péssima atriz, né? Não, ela é péssima atriz, ela é muito sensual. Eu achava ela sensual, cara, braço de biscoiteira, que sabe? Isso, eu achava gente, ela muito... Pelo amor de Deus, da onde vocês tiram aí ela essas assim, coisas? Não, a beleza dela nunca discuti, porque ela realmente é uma mulher e sempre foi muito bonita. Eu não sei nem mas... quem é a Paula Oliveira. Você não ouviu falar da bunda da Paula Oliveira? Eu vi uma foto de uma bunda em todos os lugares, mas eu não cliquei pra ver... Você acha que você tá perdendo bastante coisa, viu, Érico? Mas até agora eu não vi nenhuma cena dessa minissérie. Eu só vi os gifs e nos gifs ela parece que ela tá fazendo muito esforço pra parecer vagabunda. Assim. Fala, ah, meu, tem gente que não sabe ser erótico, né? Tem gente que não sabe ser vagabunda, né? É, vagabunda, tem gente que não sabe ser vagabunda, mas, pô, que bunda perfeita, viu? Bunda redondinha. Não, ela tá lindíssima. E aí, o que eu tava falando? Ah, porque o fato da pessoa ser bonita não quer dizer que ela é, tipo, sensual, entendeu? Ela pode ser linda, mas ela é sensual. Tipo, não tem... Nicole Kidman. Não agora que ela tá botocada, mas antes. No... Ah. Uma mulher muito bonita, só que... sem sal, sim, entendeu? Não tem graça nenhuma, mas é uma mulher muito bonita. A Gwyneth Paltrow também. Uma mulher super bonita, mas é sem sal. Era o caso da Paola Oliveira, que sempre foi uma mulher muito bonita, mas sem sal. Caralho, aí agora... põe sal na mulher e come. Não, aí agora ela veio... ela sal, veio, pimenta, entendeu? Orégano. Rambi, joga orégano, fica grudado. Nossa, sabe? Senhora. Aí agora ela veio meio furacão, assim. Alecrim. Joga o que você quiser e come. Já, é. Caraca. Mas agora ela veio bem, ela tá bem, ela tá com corpaço. Ela veio bem bacana, assim, eu acho que... Tá com um corpaço, mas é o que você falou. Tipo, ser sensual não se aprende assim, né? Um negócio que é uma mulher que não você, é... Né? Eu discordo de vocês, eu acho a Paula... Não é todo mundo que nem você, né, Hessel? É? Não é todo mundo que nem você, né, Hessel? Pô, a sensualidade é uma questão do estado de espírito, né? Mano. Olha lá que sensual, olha já... que sensual. Você já nasceu sensualizando, saiu sensualizando, né? Pois é. Já saí, porra. A Dira... Esse cabelo agora aí, que tá esse cabelo de ladinho assim, tá muito sensual. Tem uma mulher que não é tão gata assim, mas que eu acho ela sensual, pelo menos... É porque ela é muito boa atriz, então ela sensualiza muito bem. É a Dira Paz. É Dira Paz, Paz é maravilhosa. Pois é. Dira Paz não é tão bonita de rosto. É isso que eu falei, então. Mas é espetacular a Dira Paz. Exatamente. Ela que fez aquela minissérie com o Cauã Raymond há uns meses. Amores Roubados. Puta merda, a mulher, linda. Tipo, já... Ela deve ter mais de 40? Tem mais linda. De 40. Linda. Linda. Mais de 40, lindíssima, gostosa. Ela é foda. Sensual. Ó, tá vendo? É uma coisa que... É pra... Sabe o que a gente tem que fazer agora pra ganhar dinheiro? Chamar a Paola Oliveira aqui. Sabe o que a gente tem que fazer pra ganhar ou dinheiro? Ou a Dira Paz. Fazer ó, eu pode tenho ser? Um business. Eu tenho um business que vai ser o seguinte. A gourmetização da água de reuso. Porque aqui é São Paulo, aqui a gente gourmetiza tudo, certo? De reuso? Sim. É. Caramba. Água de reuso é a palavra da moda. Todo lugar que você vai é água de reuso. Aqui a gente usa água de reuso. Tá, mas o que é a gourmetização da água de reuso? Água de reuso é a água que passou no banho de celebridades. Tipo a água do banho da Paola Oliveira. É a água de reuso gourmet, entendeu? Você pode tomar o banho, pode tomar o seu próprio banho na água que a Paola Oliveira, que passou na bunda da Paola Oliveira. Essa é a verdadeira água de cheiro. Ou água de chuca, né? Dependendo de como ela usou. Omelete. Um filho da puta na saída ali, passei, desci do avião, saí, você passa, né? Daí fica aquele Walk of Fame ali, né? Que fica todo mundo em volta esperando os filhos virem da Disney. Uhum. Ele manda os pais lá que tá com aquela cara que, de desespero. Ai, fulano. Tá tem triste, faixa, né? É, tem faixa. E aí, estamos orgulhosos, não sei o que lá e tal. E o filho da puta, com uma corneta, e a menina tava vindo, tipo, uns metros atrás de mim, eu tava passando do lado dele, ele levanta a corneta e assopra no meu ouvido. Aquela, uma vuvuzela. Foi um perdigoto, assim, na sua cara ou não? Pó! Daí eu, cara, me descontrolei na hora, dei um tapa no negócio, falei, tomar no cu com essa merda. Você mandou isso? É, a família inteira me olhando, tipo, nossa, olha o louco. Mas, cara, porque eu tava passando, sabe, pensando, meu, tem que correr pro escritório e tal, não sei o que lá, e de repente, pó! Sabe, doeu o meu ouvido. Aí, mano, não foi que eu pensei... O Érico é muito sensível, cara. Né? O Érico é muito Bati sensível. Bati a mão assim, falei, tomar no cu com essa merda. E o cara fez o quê? É, tipo, me deu uma xingada de volta lá, mas tipo, a filha tava ali, ele pôs os panos quentes. Sabe o que meu pai fez quando eu voltei da Disney, eu tinha 15 anos? Meu pai. Você vê por que eu sou assim. Meu pai mandou fazer uma faixa... Aquelas faixas grandes que você tem que segurar com... Caralho, isso porque você voltou da Disney, não é que você Disney. Foi campeão de judô... Não. Com um pau de madeira, aqueles pauzinhos de madeira, sabe? Uhum. Aquelas barrinhas de madeira. Você tem que segurar porque é grande. Eu tenho uma história dessa também. Ele fez uma faixa. O que dizia na faixa? A faixa dizia, Welcome Daniele. Até aí, tudo bem. Tipo, bem-vinda, tá. Minha tá filha querida. Tá escrito Welcome errado? Não, ele pediu pra separar. Well do come. De propósito. Aí ficou Well, come, Daniele. E quem que é o Well? Seria uma pessoa X. Parece aquela entendeu? Piada do Maguila, né? É isso a piada que ele do quis dizer. Né? Piada do Maguila. Quem é esse Well aí que tá falando que me come? É, tipo, alguém come a minha filha. Foi a piada que meu pai fez pro aeroporto inteiro quando eu cheguei. Que delícia. E aí ele fez, hora que ele esticou, ele virou pra trás, pra todo mundo ver o que tava escrito. E aí o pessoal, tá ao contrário. Tipo, falando pra ele. Aí ele virou pra frente, porque ele queria que eu me envergonhasse de verdade. E é claro que eu me envergonhei. Nossa senhora, aí foi ruim. Missão cumprida. Mas a minha mãe também fez uma parada ruim dessa. Tipo, ela sempre ficou me sacaneando na frente dos meus amigos, ficava me chamando de filhinho da mamãe. Só pra me zoar, mesmo. Minha mãe sempre me zoou. Mas você é o filhinho da mamãe, né? Eu sou, né? Na verdade, eu não sou, né? Tem o meu irmão, que é mais filhinho ainda. Seu irmão tem cara de filhinho da mamãe. Tem, né? Umas camisas de filhinho da mamãe. É, então, ele é filhinho da mamãe. Mas aí eu sei que formatura do terceiro ano, ensino médio e tal, eu fui orador da turma. Não sei como, mas... Sua cara, Romariz. Me elegeram pra ser orador. E aí eu fui orador e beleza. Na hora que eu subi no palco, no palanque pra ler o discurso lá que eu tinha feito... Velho, minha mãe e meus amigos, todos, levantaram uma faixa fluorescente. Nossa. Gigante, assim, ó. Parabéns, filhinho da mamãe. Gigante, velho. Parabéns, filhinho da mamãe. É, estamos orgulhosos de você. Tipo, caralho. E minha mãe, meu pai e todos os meus amigos estavam levantando a faixa. Aí eu levantei, assim, tava no microfone. Falei, filha da... Puta, tipo, lá em cima. Pô, não se faz mais pai troll assim, não, né? Não se faz mais. Pai hoje em dia só fica... Hoje em dia é proibido por lei você trollar. É, não pode mesmo, né? Não pode levantar a faixa. Tá escrito lá no estatuto da criança e adolescente. Exatamente. Não levarás faixas, né? O estatuto é tipo bíblia, né? Não levarás faixa. Pô, tá, o ECA não sabe brincar, né? O estatuto da criança e adolescente acabou com... Não sabe, não sabe brincar. Estragou a vida. Pois é, não pode fazer bullying na escola, não pode, nem o pai pode fazer bullying mais com o filho. Não, ainda não pode bater no filho. Já viu isso? Que absurdo, né? É um grande absurdo. Mas sabe qual é o problema? Você não pode tirar sarro, não pode fazer nenhuma brincadeirinha. Aí, tipo, a pessoa fica alimentando isso pro resto da vida, assim. Aí fica, cresce com isso. Aí vira e aí chega o cara do Power Rangers lá, que matou o outro com a espadada, entendeu? O cara não sabe brincar, e aí chega e taca o outro com a espada, velho. Ele passou a vida inteira treinando pra isso, né? Porque o Power Ranger tem a espadinha, não tem uma espadinha? Eu acho que tem uma versão de Power Ranger que tem uma espada, tem, mas eu então, não sou conhecedor ele suficiente. Passou... A vida inteira, e aí ele falou, meu, é isso que eu vou usar, né? Mas o lance dos Power Rangers é Karate Kung Fu, eles... Mas o eu acho originalmente, que deve ter, né? Porque tem 720 tipos de Power Ranger, né? Deve ter um deles que tem espada, deve ter. E um... tem o Power Rangers Força Animal, que ele tem aquela coisa do Kung Fu dos bichos, né? É verdade, tem esse aí que passa no aliás, cartão. A Katy Perry, o leão, o tigre é dela lá, parecia muito um Megazord. É verdade, os Power Rangers parecia. Chamavam os robôs deles lá e tinha uns robôs que pareciam um leão, era igualzinho. E ela tava em cima, igual um Power Ranger também. Às vezes é, né? Às vezes podia ser, né? Às vezes podia ser. Agora, esse negócio de matar o coleguinha não é bem o caso, mas a Miss Amazonas... Puta merda, excelente foi o Miss Amazonas estava... Como é que chamava a menina? Shayslane. A Shayslane ficou em segundo lugar no concurso de Miss Amazonas. E aí ela foi lá... O nome abraçou... dela deve falar Shayslane. Shayslane, deve ser isso. She's who, Shayslane. E aí ela ficou em segundo lugar pra uma outra que eu esqueci o nome, mas tinha um nome tipo Camila. Whatever o nome sem dela. Graça. Ninguém quer saber. Todo mundo quer saber da Shayslane. Porque a vice Miss Bombom é muito mais famosa que também é do que a... Que é muito mais famosa que a ganhadora. Aliás, a Andressa virou evangélica, né? Virou e tem uma frase ótima. Andressa Urach é a vice Miss Bombom. Não é Vanessa Urach? Não, é Andressa. É Andressa. Do hidrogel, lembra? É do hidromel. Ah, é Vanessa Urach e do hidromel. É. Isso. Ah, ela se batizou aí. Sobreviveu. Essa eu sei quem é. E virou evangélica. Sobreviveu. Sobreviveu. Ela postou as fotos lá, ela vazou as próprias fotos, né? Da é, dizem que sim, outros dizem que não. Ela falou vai agora saber. Que não dá mais pra ganhar vida só com o bumbum. Aí elas... Agora ela vai ganhar com a palavra de Deus. Com a palavra, virou... Acho que é outro... É o caminho, né? De Deus, é, isso. É o caminho, agora depois é o de você tentar ganhar vida com o bumbum, é o próximo caminho, o próximo passo é Jesus Cristo, né? É o combo. É o combo. E a palavra. O rabo e a palavra. Certo, muito bem. Mas a Shayslane... combinar isso aí, eu viro peido, né? É, pois é. Meu Deus. A Shayslane ficou em segundo lugar. E quando a ganhadora foi colocar a coroa, ela falou... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Olhou pra ela e falou assim... Você não merece. Pegou a coroa e jogou no chão. Pá! Na cara da sociedade. Saiu andando, aplaudida pelas outras misses que ficaram em outros lugares, né? Tipo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, enfim. E ainda fez um vídeo. Você viu o vídeo dela depois? Não vi. Ela fez um vídeo depois... agradecendo as pessoas que apoiaram. E ela falou, faria de novo. Foi. Faria de novo, igual o resto. O resto também faria tudo de novo. Essa é uma frase. Faria. Frase clássica. Frase clássica do resto, faria tudo de novo. Shayslane, que sucesso. E ela falou que é uma argumentação porque que a outra não merece, eu achei inacreditável. Eu falei assim, não, porque a mãe dela ajudou ela pra se preparar, eu vim aqui sozinha. Falei, não, na verdade eu fiquei sabendo de outra coisa. Pô, também. Por que a menina não pode com a mãe? Não, eu fiquei sabendo de outra coisa. Parece que essa mina que ganhou tem lá um mês de preparação, então não sei o quê. Tipo, ela tinha um camarim com ar-condicionado, tudo bonitinho. As outras se maquiavam na meia luz, num camarim todo abafado, chinfrim. Ah, então já tinha marmelada. Tava meio então. Que tava marmelada aí esse bagulho, entendeu? Ah, tipo, aí é foda, né? E aí a hora que viu que realmente ela ganhou, ela ficou puta. Falou, não, aqui no meu barraco não. Ah, Omelete Nights. Ó, vocês já pensaram que no Jurassic World, Chris Pratt pode cavalgar um Velociraptor? É verdade, hein? Você já pensou nisso? Você viu o comercial? Ele já se adiantou. Ele é um domador de Velociraptors agora. Tipo, e aí tem uma hora que um dinossauro híbrido esse gigantesco... Esse é o 2 do 1 que nem saiu? Não, é o que não saiu não, ainda. Não, é o próximo agora. É o novo, Mundo dos Dinossauros. Jurassic World, Mundo dos Dinossauros. É, ele vai ser um domador de dinossauros, de Velociraptors. E uma hora um dinossauro do parque, que é um híbrido, que é um dinossauro feito em laboratório, ele foge. Pelo visto é isso. E ele começa a matar por esporte, segundo o que ele mesmo fala no trailer. Igual aquele monstro do Power Ranger, que tá matando com espada. É, exato, é o mesmo aí, caso. Continua. E aí os Velociraptors ajudam ele, cara? E aí ajuda. Tem uma hora que ele fala, vamos atrás deles. E aí mostra os Velociraptors saindo da jaula e ele ao lado dos Velociraptors com a motinha assim. Ele e mais 3 Velociraptors do lado. Tipo, ah, isso é estamos mentira. Estamos indo caçar. Sério? É mentira. Ele é o adestrador de Velociraptor, tá? Mostra no trailer. Tipo, o Dr. Pet dos Velociraptors. Ele é o Dr. Exatamente, é isso mesmo. Dos Velociraptors. Não, tá errado esse filme. Ele fala. Ele vai falar ué, com eles. Imagina, caralho, ó. Se ele fizer a voz do Velociraptor, aí sim vou ver esse filme. É desse jeito. Não vi e já vi que tá errado. Esse filme tá errado. Eu só tô vendo naquela mesma cena da moto. Ele correndo e tá vindo o dinossauro atrás, ele vai sair da moto, vai pular no Velociraptor, depois vai pular em outro Velociraptor. Cara, esse filme é absolutamente idêntico ao primeiro filme. Tipo, eles montam um parque, acho que vai dar certo, dá tudo errado, e o principal vilão é o Tyrannosaurus Rex. Só que agora chama Indomitus Rex, uma coisa assim. Eu acho sacanagem as pessoas ficarem colocando o Tyrannosaurus Rex como vilão sempre. Entendeu? Porque... Não, mas não é mais. É um outro. Tá, mas não é igual? É, mas é, porque ele é uma mistura. É uma mistura do Rex com... Com outro. Dessa com vez outro. Ele vai ser um... Ele é tipo um tiranossauro que tem braço. Exatamente. E uma boca maior, assim, um focinho mais fino, parece. Ele é um híbrido. Criaram um dinossauro. Tá. É isso. Eu acho aquele pequenininho que cospe em você muito pior do que o tiranossauro o Rex. O da paradinha eu na também, cabeça? Eu também, como eu acho mais aflitivo. Eu acho que ele é mais perigoso até. É que eles não colocam ele como vilão porque ele é pequeno e tal, não sei o quê. É que é um preconceito também contra os dinossauros pequenos. Acho que tem que haver uma... Uma vez um cara cuspiu uma assembleia aí. Mas ele... Pô, esse cara... Eu não lembro quem foi, não lembro quem, mas eu acho que é um dos caras que eu mais admiro no mundo. Porque eu vi um super-herói nascer ali, na minha frente. Como assim? Porque o cara... Eu tava numa... Era alguma coisa da escola, uma excursão da escola num sítio. Essas porra de escola. E eu tava passando na frente do... Eu... Meio que entrei correndo na frente de um terraço e esse cara tava se preparando pra dar uma cuspida. Ah, então não foi de propósito. Não, e ele cuspiu. Assim, tipo, ele tá. Era assim. Tipo, velho. É quando ele vai juntando, assim, né? Não sei fazer. E aí ele. Eu olhei pro lado, vi em câmera lenta aquele cuspe vindo na minha direção. Perfeito. Eu ia tomar uma catarrada. E alguém se jogou na frente? Não. Ele mesmo, na hora que viu... Colocou a mão. Foi rápido e pegou o próprio cuspe. Nossa, caralho. Que ninja. Imagina caralho, o peso como assim? Desse cuspe. Gente, que ninja. Eu, daí, ele fez... Tuf! Ele me viu e ele... Chuta, e catou o cuspe. Caralho, que ninja, velho. Caralho, que ninja mesmo. Velho. Olha aí, tem que chamar os caçadores de mitos pra fazer isso. Ninja, pra ninja. Ver, tentar reproduzir isso. O cara, nossa, tem gente que cospe, mas deixa a babinha e consegue puxar de volta, né? Que é a coisa mais nojenta do mundo. Mas foi isso que ele fez? Ele agarrou o cuspe não, ou ele retraiu o cuspe? O cuspe saiu da boca dele. Saiu, ele pegou. Tipo, era uma massa. Era uma massa. Era uma massa, era um projétil. O projétil já tinha sido disparado, né? Já tinha sido disparado. Um projétil de muco que já tinha sido disparado. E ele fez o equivalente a uma autodestruição. Caralho, que... Sabe, tipo, o cara olhou pra mim segurando o cuspe assim, pô, foi por pouco. Deu caralho. Caralho. Aí ele vai e falou, valeu. Então, é. Valeu, high five. Ai, querido. Não me lance. Tem um e-mail aqui. Tem e-mail? A gente vai voltar a ler e-mails? Oi. Na verdade, os e-mails, eu vou explicar para as pessoas. Os e-mails estão vindo, gente, muito repetitivo. Aí a tia não vai pôr, não, e tá? Sabe que tá repetitivo também? Você reclamando que os e-mails estão repetitivos. Lê a porra do e-mail! Mas é porque eu tiro da edição. Você não, é que você não escuta o Omelete Nights quando tá nunca, pronto. Nunca ouvi. E aí eu tiro o que eu reclamo dos e-mails. Então essa é a primeira vez que vai pro ar que eu estou reclamando dos e-mails. Ah, muito inédito. Bem. Entendeu? É inédito. Só pra você saber, a Dani reclama de e-mails, tem tipo uns 4 Omelete Nights. É, porque sempre a mesma coisa. Minha namorada me deixou, eu tô afim da fulana. E é sempre a mesma coisa. Então, gente, vamos ser criativos. Mas é importante saber do drama das pessoas. Saber o que eu é. Mas é que o drama. Saber do drama. Quero saber do seu drama. Eu quero saber. Mas o drama é sempre o mesmo. Vamos mas pegar que um tem? Outro que, drama. Que ó, chegou que aqui, na verdade, um é bonitinho e o outro é uma pergunta. Do Rogério Alves Júnior. Ah, perguntas. Ah, se você quiser mandar o seu pro e-mail, é omeletenights@omelete.com.br, tá? O e-mail é o seguinte: vocês acreditam na teoria do filme Corpo Fechado? Um dos melhores filmes que eu já assisti sobre super-heróis. E gostaria de comentários sobre o filmaço O Predestinado. Vocês que são expertos em teorias temporais, gostaram do filme? Corpo Fechado é aquele do Bruce Willis. É, Bruce Willis. É. Mas o que ele quer saber? Que ele gosta se ele concorda do Corpo com a teoria. Se a gente acredita no filme. Se, não... ele, se super-herói existe, basicamente. É isso que ele não, quer saber. Não, se tem alguém que... Tipo, eu acho que eu sou Corpo Fechado. Desculpa. Você já participou de um acidente de trem, assim? Sobreviveu? Eu acho que o que eu... Pelo, são vou duas perguntas, decifrar animal. O cara, decifrar o cara. Ele quer dizer se a gente acredita que existe uma pessoa que não fica doente. Ah, mas você participou já de um acidente, né? Eu participei de vários acidentes. E você já sobreviveu? Sim. Você tem que agora achar quem é o super vilão que tá provocando esses acidentes. Porque é assim que nascem os super-heróis. Mas o Bruce Willis, cara, ele não fica doente. Ele não é só escapar de acidentes. A Daniele fica bastante... Ela fica bastante doente. Não, ele doente é um cara que sou, nunca mas... fica doente. Então... Não, doente eu fico, mas... Então você não tem como fechar. Então eu sou meio que é Highlander. Highlander fica doente? Fica, né? Highlander não fica doente. Não fica. Também não. Gente, não fica porque o filme tem 2 horas. Não dá tempo da pessoa pegar uma gripe. Às vezes o filme tá no tem meio duas horas, de... mas se passa em várias se passa épocas. Durante sim, mas muitos aí séculos. A pessoa tá fazendo outro... Não vai mostrar outro... ele de cama, concordo com você. Não vai mostrar ele de cama. Tipo assim, aí tem uma batalha pra fazer. Não vou hoje, porque eu tô com a amígdala inchada. Não vai mostrar isso no filme. Vai mostrar a hora que ele já tá bem, que ele foi lá e foi, entendeu? Mas não tem não a gripe espanhola no Highlander? Não tem uma hora que, tipo, tá rolando uma peste assim, todo mundo morre e ele sobrevive? Todo mundo morre menos ele. Ele não mas pega, Dani. Ele não pega. Então eu sou o quê, então? Você é merda nenhuma. Você é a Dani Taranha. Tá, Dani tudo Taranha. Bem. E a outra pergunta é do Predestinado. É um filme do Ethan Hawke. Que é esse que ele Predestinado? Ele viaja no tempo com uma maleta. É, eu nem sei, esse filme, não sei nem se esse filme tem data aqui já. Não, vai tá saindo direto em DVD. É legal que o filme. É esse filme? Mas me explica, é um filme não vi esse sobre filme. Uma organização no futuro que tem vários agentes pra voltar no tempo e evitar vários crimes de um serial killer. Ah. E é isso, o filme é isso. Aí o cara fica voltando, ele acaba conhecendo a pessoa e volta várias vezes. Se eu contar mais, eu vou entregar o filme. Tá. Puta, mas esse é muito, né? Ah, mas já fizeram esse filme, já fizeram, já fizeram. Tem que voltar pra evitar, porque tem um cara matando. Mano, tem um cara matando. Não, mas o filme volta é... Volta pra falar... Volta, tipo, 10 anos atrás e fala assim, então, vamos resolver essa porra aqui do Cantareira? É isso que você não, que... mas esse cara, ele, tipo, faz desastres, assim, tipo... Genocídio, ele mata 100 e tantas pessoas assim como e o nosso tal. Governo. É, mas entendeu? Aí... Cadê os filmes de viagem no tempo que o cara volta pra impedir eleição? Entendeu? É. E só o X-Men diz, o futuro esquecido é pra impedir a morte de um político. Exatamente. Mas aqui tem que voltar pra impedir, falar assim, ó, vamos lá, eu voltei porque eu vou te ajudar a fazer uma campanha decente, entendeu? Porra. É, no caso do Brasil, não sei se ia fazer tanta diferença, né, fazer uma campanha decente. Ó, e-mail do Rodrigo. O Rodrigo, na verdade, ele mandou um e-mail pra agradecer. Lembra que a gente fez uma piada sobre vitiligo? A gente fez vários, fez? Eu acho. Fizemos, que eu chamei o vitiligo de malhadinho. Quem ganha? Preto, branco ou malhado? Ah, malhado, é. Quem ganha? É verdade. Uhum. Vocês e aí, zoavam um cara na que escola. Eu zoava meu amigo que tinha vitiligo. E aí, o Rodrigo tem vitiligo. E ele achou incrível, porque as pessoas zoam ele, mas sempre de uma forma meio chata. E ele achou incrível que a gente zoou de malhado. E ele falou que ele tem marcas no rosto, tipo Lion dos Thundercats. Caralho, esse caralho. É um e ouvinte. E aí eu achei é muito foda, foda cara. Esse é um ouvinte parabéns, foda. Parabéns a esse cara. Esse tem... Velho, isso é autoestima. Isso, meu, total. Porra, que foda. Caralho. Tem o vitiligo? Meu filho, vitiligo, eu tenho caralho, a cara do Lion dos Thundercats. Durma com essa informação, meu amor. Pô, se você que tiver é vitiligo e alguém for zoar caralho com você, muito foda. Se alguém for zoar com você, você pode falar assim, nem te ligo. Nossa, ai, Hessel. Nossa. Não. Não. O Hessel acabou de destruir todo o glamour que tinha todo na porra do e-mail dele. No e-mail do Rodrigo. Não faz isso, cara. Rodrigo, que já é apelidado como Lion dos Thundercats aqui, carinhosamente. Foda. Por nós, do Omelette Nights. Parabéns, Rodrigo. Esse é o cara que consegue abraçar o espírito do Omelette Nights, tá por vendo? Por você ser esse cara legal. Do mal também. É, por você ser legal e ser o Lion dos Thundercats. Espíritos do mal, transformem esta forma decadente. Fora decadente. Decadente. Se fosse minha mãe fosse um Murra, ela ia falar assim. Né? Ah, falar em desenho. Forma decadente em Murro Eterno. Deixa eu falar uma coisa, falar em desenho, lembrei agora. Eu falei aqui do. Lembra do Incrível Mundo de Gumball? Da dublagem, sim, que eles tinham trocado? Várias pessoas me responderam e eu descobri por quê que trocaram a voz. Por quê? Porque no desenho lá, o original, Estados Unidos, na língua local. O idioma inglês. O idioma inglês. É, eles trocaram a voz do dublador porque o Gumball, teoricamente, cresceu. Entendeu? Ah, tá. Então, tipo, a primeira e a segunda temporada, ele tem, tipo, 11, 12 anos. E a terceira, ele tem, tipo, 13, 14 e tal. Trocou e aí, então, eles trocaram a voz por conta disso. É como trocou lá fora, eles trocaram também. Teve que trocar aqui também. Ok, eu entendi a explicação, acho legal. Até já me acostumei com a voz nova do Gumball, não estou reclamando tanto assim. Mas é ridículo. Porque desenho é desenho, desenho não cresce. Desenho não cresce. Ué, porque não? Cresceu. Tem um monte de gente que reclama que os Simpsons nunca crescem. Então, não cresce. Desenho é desenho, não cresce. Desenho o Goku é desenho. Cresceu. Pica-pau não morre. Mas não o Goku cresce. Cresceu. Ah, mas isso aí não é desenho, né? Isso aí que é isso? Como não, assim? Eu não quero que cresça, eu quero que continue igual. Eu entendi a justificativa de trocar os dubladores. Mas eu achei. Mas depende ridícula da proposta do desenho. Tem desenho que a história é justamente se acompanhar a vida inteira. Sim, do mas cara, a cara entendeu? Do Gumball tá a mesma. Se vai, já que ele cresceu, tinha que ter mudado alguma coisa. Tudo bem, eu acho que ele tem um bigode a mais, um pelo, porque ele é um gato, né? Acho que ele tem um pouco. Enfim, a criança não vai entender isso. Então, é assim, não. Olha, não é. Eu tá acho errado. Que ter... Porque a Peppa Pig. Peppa. Peppa Pig. Não vai crescer. Ela vai ser Peppa. Daqui a 10 anos é Peppa. Os Teletubbies. Olha, também não vão crescer. A caralho, turma da Mônica cresceu. Mas os Teletubbies, a turma da Mônica cresceu depois de 45 anos. Não, peraí, como é que você então... chegou a falar de Teletubbies com os irmãos Wachowski? Porque eles estavam falando que hoje em dia o público voltou a ser criança. Porque a Lana estava contando história para a filhinha de um amigo dela. E... Quem é Lana? Lana Wachowski. É tá. Um dos diretores de Matrix. Entendi. Uma das diretoras. Uma das diretoras. Tem que preservar o gênero. Assim, foi isso que eu falei, não? E aí, ela tava lendo a historinha e ela falou, saco cheio, tem que ler todo dia a mesma historinha. Porque a criança se sente confortável, tal, segura. E ela falou que começou a ler. E ela falou, ela nem vai perceber. E ela começou a criar uma história dentro da história. E a menina surtou, começou a chorar. Porque tava diferente? Porque tava diferente. Não, é assim! Ah, pai! Sabe, tipo, caralho, destruiu tudo, não sei o quê. E aí ela entendeu, falou, nossa, meu, eu não posso mudar. O público hoje é igual. Então, tipo, você vai adaptar o Harry Potter, tem que ser exatamente igual. Você vai fazer o filme de quadrinhos, tem que ser exatamente igual. Você não pode trocar a cor do cara, você não pode fazer nada. A diferença é que o Teletubbies é feito pra criança de 2 anos. É, né? daí eu falei, eu chamo isso de efeito Teletubbies. Aí os caras riram pra caralho, puta, perfeito. Pum! E eu quero encerrar esse Omelette Nights falando do melhor programa da TV a cabo depois do programa das Irmãs Ciganas. Ah, esse programa não existe, né, Dani? É bom, esse programa não existe, é bom deixar claro. Irmãs Ciganas? É. Claro que existe. Irmãs Ciganas existe. E Meu Casamento Cigano está em segundo lugar no ranking dos melhores programas da TV a cabo, porque eu descobri um novo esse fim de semana. Não, na verdade, essa sexta-feira que passou. Que é o Minha Namorada Coroa. Caralho, nunca vi esse. Vocês nunca... O quê? É maravilhoso! É maravilhoso! Minha Namorada Coroa, o que é? Cada semana são um episódio... É tipo cougar assim ou são velha mesmo? Cougar. Tipo, cougar é o quê? 30 Cougar, anos mais velha, não é? Não, Cougar é mulher de 40. Não, é mais velha, tipo, é 53, 65, 70. 70? Com os caras de 25, é maravilhoso! E aí é tipo, aí mostram vários casais, eles acompanham a vida de 3 casais por programa. Esse que eu vi, tinha um, que era um cara de 21, que casou com uma mulher de 53. Aí tinha um de 28, que foi morar com a namorada de 65. E tinha a maravilhosa de 76 anos, que só pegava a cara com menos de 30. Então eles meio que acompanharam a rotina dos casais, beleza, e tal, hein? Não sei o quê. Sim, é de chorar de tão maravilhoso. Chama Minha Namorada Coroa. Você passa onde? Passa no... Eu acho que é no TLC. Tem que ser o TLC. É o TLC, o reduto desse. Que é o mesmo do Irmãs Ciganas e tal. Irmãs Ciganas. Só que esse daí passa de sexta-feira. Acho que é 8 ou 9 horas da noite. Inacreditável. É maravilhoso. Nossa, eu tenho uma história foda. Ah, eu sabia. Thiago e suas histórias. Não, claro, mas não sou tem. Eu. Do meu irmão. Ele e os amigos dele, a gente morava num prédio em Brasília e tal. Ele, meu irmão tem 3 anos a menos que eu, e os amigos dele também tinham mais ou menos essa idade. Nós tínhamos um amigo em comum que morava nesse prédio também, no condomínio, né, em outro prédio. E ele tinha uma mãe, tem uma mãe, acredito que ela esteja viva até hoje, muito gata. Muito gata. E ela era muito nova, ela tinha tipo 30 anos, 30 e poucos anos. Meu Sim. irmão, nessa época, devia ter 10, 11, sei lá quantos anos ele tinha. Eu sei que esse moleque, esse menino, né, o filho da mulher, chamou os amigos pra ir pra casa dele, pra brincar de alguma coisa lá. E aí, beleza, eles foram pra lá e tal, e todos os moleques de olho na mãe dele, porque a mãe sempre ficava de camisola, tipo, ficava em casa, né, tipo, a mulher tá em casa. Os moleques de 10 anos. E os moleques de 12, sei lá, 10, 12 anos, sabe? É, 10 ainda não, ainda tudo bem, 12... Não, mas 12 já era tudo já é criminoso. Já era tudo punheteiro. Eu sei que a mãe saiu um dia. Saiu e de noite eles ficaram lá sozinhos. O que que aconteceu? Os amigos todos já tinham saído da casa, se não me engano. Aí eles entraram de novo na casa. Foram no quarto da mãe. E roubaram a calcinha da mãe. E aí pegaram a calcinha da mãe. E o que que eles fizeram com essa calcinha? Passaram um mês revezando a calcinha. Não acredito! Ah! Eu falei, velho, sensacional ele. E eles combinaram, cara, fica até quarta-feira e você fica até... E eles revezaram a calcinha. Tipo, a calcinha, se eu não me engano, ela era guardada numa mala. Bom, então se você tem mamãe gostosa, mande e-mail pra gente. Manda eu foto. Eu pergunto pra todo funcionário que começa aqui, eu, de cara eu já pergunto, é verdade ou não é? É, e se você já foi estuprado também, mas tira essa parte. Omelete Nats. Hasta la vista, baby.